Metal do Arrocha. Epa! E essa canção é especialmente pra todos os caminhoneiros do meu Brasil. Alô, Naldo, caminhoneiro, vem baixo, segura, vem. Caminhoneiro, eu tenho uma história pra contar. Acho que estamos andando no mesmo barco. Enquanto eu saio pra cantar, minha mulher anda me pondo os galhos. Caminhoneiro, sinto muito lhe informar, sua profissão também é perigosa. Enquanto cê sai pra viajar, sua esposa em casa pinta e porta. Mas hoje é tão normal, chifre trocado não dói. A quero no camarim e outra no quarto de hotel. Amigo caminhoneiro, sei que cada parada, troca de namorada, seu caminhão é o motel. História pra contar, acho que estamos andando no mesmo barco. Enquanto eu saio pra cantar, minha mulher anda me pondo os galhos. Caminhoneiro, sinto muito de informar, sua profissão também é perigosa. Enquanto cê sai pra viajar, sua esposa em casa pinta e porta. Mas hoje é tão normal, chifre trocado não dói. A quero no camarim e outra no quarto de hotel. Amigo caminhoneiro, sei que cada parada, troca de namorada, seu caminhão é o motel. Hoje é tão normal, chifre trocado não dói. A quero no camarim e outra no quarto de hotel. Amigo caminhoneiro, sei que cada parada, troca de namorada, seu caminhão é o motel. Segura meu parceiro André Son, é nóis! Nice.